Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Este programa que acontece sempre à sexta-feira, depois das 11, e tem reposição ao domingo, depois das 10 da manhã. Nesta sexta-feira, 10 de junho, tenho como convidado o Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Sr. Padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós nesta sexta-feira, neste dia em que Portugal comemora a sua nação, é dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, é um gosto de novo estar aqui convosco. É verdade, celebramos este dia de Portugal, que é bom também que nos demos conta que Portugal tem alguns valores, tem uma identidade própria, tem uma língua, e a gente às vezes considera muito o que é estrangeiro, e desprezamos muito o que é nosso, sobretudo aquilo que são, que é o mais identitário, os valores, a nossa tradição mais genuína, não tanto as tradiçõezinhas, mas algo que é, que faz a identidade portuguesa. E pronto, então, por este motivo importante, não só no nível cultural, como humano, como nacional, porque realmente celebramos este dom de sermos portugueses, mas é também no aspecto religioso, em que este dia é um dia que tradicionalmente se faz a peregrinação das crianças a Fátima. Uma maneira de celebrar o dia de Portugal muito interessante. É verdade. As crianças são o futuro. E são esperadas muitas crianças. É sempre ali uma multidão de crianças, é sempre um dia de festa especial. Este ano parece-me que vamos outra vez ter um dia de muito calor. Então é preciso dar um chapéuzinho. É verdade. Mas é sempre um momento de muita alegria, de muita gente, de muito encontro, de muita festa, de esperança e também de alguma dificuldade, porque para as crianças não é fácil estar muito tempo e são celebrações prolongadas. Mas é sempre interessante. Este ano a nossa unidade pastoral não participará, mas talvez para o ano participemos. Estamos ainda numa fase de adaptação às novas circunstâncias, então, mas para o ano possivelmente participaremos nesta grande festa. Já tivemos aqui há algum tempo de participar com as crianças do país numa celebração especialmente cheia de crianças, dirigida às crianças. Sempre metido de festa. Muito bem. Este é então um dia importante para cada um de nós, também no seio da Igreja. Senhor Padre, hoje vamos olhar então para a liturgia do próximo domingo, domingo que é o domingo da Santíssima Trindade, já nos vai explicar também. Antes disso, vamos aos habituais avisos e considerações. Comemora-se também o dia da Igreja Diocesana. Exatamente. Este dia da Santíssima Trindade é o dia da Igreja Diocesana de Coimbra. E então, se o Bispo este ano, muitas vezes fazemos uma celebração conjunta, com o Bispo e todas as paróquias e todas... Este ano o Sr. Bispo decidiu que seria celebrado em unidade pastoral. A unidade pastoral tem sido algo que ultimamente se tem vincado muito, como um conjunto de paróquias que trabalham conjuntamente, não quer dizer que seja igual para todas, mas no mesmo espírito, com os mesmos critérios, com o mesmo dinamismo. No nosso concelho temos neste momento duas unidades pastorais, Oliveira do Hospital e Oliveira do Hospital Sul. A expectativa é que proximamente até se possa evoluir. O Sr. Bispo está muito determinado a reduzir o número de unidades pastorais. Neste momento temos 56, ele quer reduzir para 30, possivelmente ficaremos pelas 35, porque sente que não tem clero suficiente para se responsabilizarem por tantas paróquias. Portanto, vamos ver a evolução que vai dar, mas a ideia do Sr. Bispo é que cada concelho seja uma unidade pastoral. E depois que internamente se organizem as coisas ajudando-se uns aos outros. Não quer dizer que seja só um padre, podem estar mais padres, claro, mas trabalhar em conjunto e ajudando-se uns aos outros e fazendo da vivência da fé uma realidade comum, com alguns momentos celebrativos, interajuda, momentos de comunidade, momentos festivos. Portanto, que fará sentido também para a afirmação do próprio concelho, não é? Exatamente, eu penso unidade. Também que pode ser interessante também para a nossa realidade. É verdade, o concelho do Oliveira do Hospital é muito grande. Sim, temos aqui desafios para o futuro. Não sei se será para este ano já estas. Aliás, tive ontem uma reunião com o Sr. Bispo e ele dizia isso. Este ano, talvez ainda não, temos que amadurecer mais, mas daqui a um ano. E, efetivamente, será eventualmente possível desenvolver, então, ou ver a diocese com esta redução das unidades pastorais e reformular o trabalho pastoral para que as unidades pastorais sejam o centro da ação pastoral. Como dizia, então, neste caso, temos duas unidades pastorais. O convite é que seja celebrado neste domingo, mas, olha, por coincidência, nem uma nem outra unidade pastoral o celebrará neste domingo. Então, aqui a Torre Verde do Hospital, a nossa unidade pastoral, celebramos no domingo da Pascuela, a seguir à Páscoa, que foi o dia de São João Paulo II, que também, de algum modo, tem dinamizado aqui este sentido de unidade, através também depois da Associação São João Paulo II. Temos como objetivo a construção de um santuário no recinto de São João Paulo II. Exatamente. E depois a Unidade Pastoral Sul, da Oliveira Pastoral Sul, terá o seu dia da Unidade Pastoral no dia 3 de julho, uma celebração que o Sr. Padre Rodolfo também está com muita vontade de fazer, uma celebração muito especial, em que terá como, será presidida pelo Sr. Bispo de Coimbra, desculpem, pelo Sr. Bispo de Viseu, Dom António Luciano, e terá também então o Senhor das Preces ali um momento assim muito especial, coincide também com a Romaria que se faz, então aproveita-se também essa Romaria para fazer assim uma festa em grande unidade e com a participação de todas as paróquias desta unidade pastoral. Muito bem. Seu Padre, também a marcar a atualidade está o assunto em torno da eutanásia que o Parlamento quer aprovar. Exatamente. Realmente, já teve... A Igreja, e de modo particular, Sr. Padre, olha então para esta situação. Exatamente. Penso que é importante porque o Sr. Presidente da República já duas vezes vetou a lei. Insistimos na questão da eutanásia, que parece que é uma coisa normal. Poderíamos dizer, de outra maneira, e talvez até mais correta, suicídio assistido. Portanto, a pessoa quer se suicidar e pode, tem direito a suicidar-se e a ter um medicamento, através do medicamento. Fica em causa se a legitimidade moral para o ser humano pôr voluntariamente fim à própria vida. No conceito bíblico, a vida é um dom de Deus e pertence a Deus. E o homem tem direito sobre tudo o que existe, sobre a natureza, sobre as plantas, sobre os animais, mas não tem direito à vida humana. Porque a vida humana é sempre um dom de Deus. E então a tradição bíblica confia a vida a Deus e pertence a Deus. E é dom de Deus, que Deus está na origem e Deus está no fim, porque recolhe essa vida. Porque para o crente a vida não acaba, apenas se transforma, não é? E a morte é morte física, não é morte do ser pessoal. Acreditamos naquilo que se chama a vida eterna, a vida que transcende a morte física. E o que nós estamos aqui a pedir é o direito da morte física. Como também se pede o direito ao aborto. Eu não sei se é propriamente um direito. Há o direito à vida, o direito à morte. Pronto, é uma linguagem forçada, mas que sociologicamente tem bastante aceitação, porque nos liberta de algumas dificuldades, de alguns problemas, mas desrespeitamos aquilo que é o dom de Deus. Sobre o aborto, o que é que eu penso? Sim, penso que não é um direito. Não se pode falar num direito. Eu admitiria uma concessão. Pronto, há situações difíceis em que a pessoa quer... Há a concessão de poder que a pessoa aborte através de modo em que a saúde garanta as qualidades de saúde da pessoa que aborta. Mas não podemos falar propriamente num direito. Como se fala no direito à liberdade, no direito à vida, no direito à habitação, no direito à saúde, não é a mesma coisa. Portanto, são casos... Estamos a falar de uma violência à vida que, pronto, sociologicamente podíamos conceder como uma concessão, não como um direito. Porque eu penso que esta linguagem, depois se dizemos que o direito é o que a lei permite, pronto, está bem, mas moralmente não posso considerar que haja um direito ao aborto, como também não posso considerar que haja direito à eutanásia. A eutanásia é pôr voluntariamente o fim à vida, que é, no fundo... O suicídio. Portanto, a Igreja é totalmente contra. Sim, totalmente contra. Não há casos. Não haveria. Mas depois eu digo mesmo, há uma concessão. Quer dizer, a pessoa quando se desespera e se suicida anteriormente, para marcar esta negatividade, a Igreja não permitia o funeral cristão daquele que se suicidava. Porque era algo que ia contra esta lógica espiritual da vida pertencente a Deus. E então, também como de modo exemplar, para não motivar o suicídio, não sequer tinha direito a um funeral religioso. Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja entendeu que não devíamos estar a ser juízes dos outros e então fazer também o funeral à pessoa que se suicidou. Mas, marcando sempre, que não é uma morte normal. Há uma violência nesta morte. Falar de eutanásia, parece que agora quem impor também o direito à eutanásia. Eu diria que é a mesma coisa, não há nenhum direito... Não se pode defender um direito contra a vida, isso não tem muito sentido. Mas há situações em que a vida se torna muito difícil, há pessoas que desesperam e efetivamente suicidam-se, mandam abaixo de um ponto, se envenenam, se penduram de uma corda. O Rendeiro, por exemplo, agora, se suicidou. Portanto, é sempre um fracasso. Ah, dizem, mas é nas doenças já irrecuperáveis e de muito sofrimento. Então a Igreja diz que o sofrimento se pode aliviar. Pode haver medicamento que alivie o sofrimento, ainda que isso abrevie a vida. Portanto, a vida também não é uma obrigação. Ou viver a vida temporal, digamos assim, não é o objetivo fundamental da nossa existência. Portanto, se há situações de doenças que provocam muito sofrimento, pode-se atenuar o sofrimento, mesmo que isso tenha como consequência abreviar a morte. Isso é legítimo. Uhum. Agora, tomar um veneno para me matar, é o que fazem as senhoras aqui que estão desesperadas, ou os senhores, que tomam um veneno de ratos e acabou. Agora dizemos, não, isto agora vai passar a ser legal e legítimo. E no hospital. Pronto, está bem, digam o que quiserem. Moralmente, eu diria que é a mesma coisa. Agora, temos também de ter um bocadinho de condescendência, efetivamente, para que as pessoas têm um sofrimento atroz, ou sofrem muito, mas depois o problema... Pois é um sofrimento muito prolongado. Não? Muito prolongado, casos, não é? E a pessoa desespera. Então, eu diria a mesma coisa. Uma coisa é retirar a vida. Outra coisa é não prolongar a vida. E porquê é que temos que estar a prolongar a vida artificialmente, quando a pessoa já não tem a capacidade de autonomamente sobreviver, ou, nestas situações de muita dor, muito sofrimento, o que a Igreja efetivamente defende é cuidados paliativos, ou seja, que essa pessoa seja aliviada do seu sofrimento e esperando que a morte a leve quando for o seu tempo, e não propriamente uma ação voluntária contra a vida. Ainda depois muita gente diga que está bem e tal, porque a pessoa está a sofrer. Então, aliviamos o sofrimento. É verdade. É que também o Serviço Nacional de Saúde interessa. E a economia, se calhar, interessa. É muito mais fácil dar um medicamento que mata do que estar ali um ano ou dois a cuidar da vida agonizante ou da vida sofredora. É claro. Mas é ver o que é que a sociedade em si pretende e o que é que defende. Eu penso que defender a vida, esse é que é o direito fundamental. E a vida pertence a Deus. E sempre deve ser respeitada. Ninguém tem direito a decidir sobre a vida do outro, a usufruir dela, a ser proprietário da vida do outro. Nem o próprio. Por isso o suicídio sempre foi visto negativamente. Pronto, depois situações limite. Cada um terá que ver o que é que entende fazer, ou o que é melhor. Mas eu nunca poderia como um direito que se possa normalizar na consciência coletiva de que matar alguém é uma coisa boa. Não, não é. Não é bom, é mau. Como abortar alguém é mau. Ah, mas esta pessoa foi violada ou teve um relacionamento de uma noite e aconteceu grávida. Pronto, olha, é a responsabilidade da vida. Uma coisa são os métodos anticonceptivos que preveem o estado da concepção. Depois de ter acontecido, aconteceu. E se aconteceu, já é uma nova vida. Agora diz, ah, mas isso não é uma vida. A vida só é vida a partir de não sei quanto. Olha, eu sou desde a minha concepção, e cada um de nós, até os olhos que eu tenho herdei dos meus pais, desde a concepção, isso não foi posterior. Portanto, no momento da concepção está tudo aquilo que a pessoa vem a ser. Depois o que existe é crescimento lento. Há um crescimento que é no ventre da mãe, que são 9 meses no modo normal, e fora da mãe o resto da vida. Agora, a tendência, e agora já até partidos políticos que defendem, nomeadamente nos Estados Unidos, o aborto livre até ao nascimento. Enquanto a pessoa não nasceu, não tem direito nenhum. Não existe. Pronto, moralmente eu diria que não. Que a pessoa é filha de Deus desde a concepção. É pessoa desde a concepção, separada dos outros, separada da mãe. Ah, a mulher tem direito ao seu corpo. Claro que tem, e ninguém deve decidir nada. O problema é que ali já não é um corpo, são dois corpos. A mulher tem direito ao seu. Mas depois há outro corpo dentro do corpo da mãe. É verdade. E esse deve ser protegido pela sociedade e até pela lei. Pronto, mas é verdade que é muito mais fácil resolver as coisas como se não fosse nada do que assumir a realidade dos factos nua e crua, que é a vida começa no momento da sua concepção e acaba naquilo que se chama morte natural. Agora sim, se a pessoa sofre, não é obrigada a prolongar o sofrimento. Deixemos morrer. Quando a pessoa não pode viver mais, deixemos-la morrer de um modo natural. Não decida tomar um veneno para morrer. Isso acho que não é... É outra cultura, é por isso é que eu digo, o mundo evolui muito. Estou a falar aqui também na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica. Claro, que sim. Penso que é, humanamente, a mais autêntica. A mais ou menos que, portanto, não é sujeita à liberdade de cada um decidir. Se os russos estão a invadir a Ucrânia porque eles entenderam que aquilo era melhor, teríamos que dizer que é um atentado à liberdade e à dignidade de pessoas e de um povo. Se eles lá votarem a favor, por maioria, pois está bem, mas isso não quer dizer que seja legítimo. Claro que não. As coisas, os valores não se decidem por maioria, têm que se descobrir. E então a fé ajuda-me a descobrir o que são os autênticos valores, olhando para Cristo. A Bíblia é a revelação do homem ao homem. Em Cristo é a revelação do que é o homem ao homem. O que é o homem? Aquilo que Cristo revelou. Por isso é que até esta festa, e o Evangelho vai falar nisto, portanto, a gente por si se calhar não é capaz de perceber. Então, procure a identidade do ser humano olhando para Cristo, que é o homem tão especial, que é ao mesmo tempo verdadeiramente Deus e verdadeiramente o homem. Porque o homem está chamado a ser, a participar desta condição divina. E para isso devíamos nós ter, pelo menos os cristãos, essa compreensão moral das coisas. O problema é que os próprios cristãos são os primeiros a ir para o mais fácil, não é? Avançamos então, Sr. Padre. Também a unidade pastoral de Oliveira do Hospital está a preparar o Corpo de Deus, a celebração do Corpo de Deus e também as primeiras comunhões. E, Sr. Padre, também para trás já ficou a celebração da profissão de fé, nomeadamente aqui em Oliveira do Hospital, uma cerimónia muito bonita e participada. Exatamente, foi no domingo passado em que tivemos domingo Pentecostes, que aqui acabámos por fazer a festa da profissão de fé, já que não se pode fazer o crisma nesse dia, não é? Ficou a profissão de fé, mas eu diria que foi um momento especialmente interessante. Não me lembro de ter visto o adro de Santa Ana com tanta gente, o que é muito significativo. Um grupinho muito, tudo muito bem organizado, muito participativo, acabou por ser uma semana muito lenta, mas pareceu-me bastante agradável e bem disposta. E que para mim também marca a esperança no futuro. Quer dizer, muitas vezes vemos que a catequese é difícil, ter jovens na igreja é difícil. Olha, aqui tivemos uma experiência muito interessante. Muitos destes miúdos que fizeram são também acólitos. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Oh, meninos, agora vêm as férias. O que é que vai acontecer nas férias? Porque pode ser que se gere aqui alguma identidade com a dimensão espiritual. E nesse sentido, eu tenho aqui, ultimamente, estamos a fazer aqui um recrutamento de acólitos, convidar jovens e estas crianças e adolescentes a serem acólitos, porque é uma maneira de estar próximo de Deus, de ir à missa, de rezar, de descobrirem que Deus toca e que Deus é agradável. De Deus chamar-se da igreja. Exatamente. Depois tivemos também, então, a sorte do tempo estar bom, porque nem estava sol, nem estava chuva, ameaçava chuva, mas agradável, acabou por estar o céu nublado, portanto não foi aquele sol pesado que possivelmente se terá no corpo de Deus, mas eu também referi, olha, estamos aqui ao ar livre hoje com um dia agradável, mas imaginem que estava a chover, imagina que estava um sol abrasador. Para onde é que a gente ia? O que é que fazíamos? Pois tínhamos que suportar a império do tempo, porque a igreja é pequena para todos nós, e era só a profissão da fé, era só uma festa, porque tem depois todas as outras dimensões. Então eu aproveitei para relançar a questão da nova igreja de Oliveira do Hospital, penso que é um desígnio dos próximos anos, e convidava também todos os oliveirenses, não só de Oliveira do Hospital, mas do concelho, a sentirem que uma nova igreja de Oliveira do Hospital é uma necessidade e é um dom para todos. Que quando outra paróquia que desejar também fazer alguma celebração, alguma festa com muitas pessoas, tem um espaço coberto que garante qualidade para podermos estar todos presentes. E além disso, também adiantava que esta nova igreja não será exclusivamente igreja, mas terá também as funções de salão de reunião, como acontece com a inspiração que caiu na igreja da Sagrada Família em Fátima, que é a igreja, mas também tem outras reuniões, outras assembleias. O Santíssimo, esta nova igreja terá uma capela do Santíssimo que se pode fechar e, portanto, fica de repente um salão aberto a outras atividades espirituais e culturais, compatíveis com o espaço sagrado, mas claro, pronto, que seja aberto a todos. Então, temos espaços que vão fazendo falta, não é? Exatamente. Temos um desafio para muito. Aquilo, imagino que 2,5 milhões. E agora com aumento dos preços, se calhar mais. Preços, porquê? Os materiais de construção. Tudo, e depois tudo também incluirá um centro paroquial, um centro pastoral. Que também no terreno que já foi adquirido para no terreno que está destinado aqui no recinto de São João Paulo II. Portanto, a expectativa é fazer um espaço de culto a São João Paulo II, uma capela de São João Paulo II e uma igreja nova, que seria dedicada à Nossa Senhora do Sim. Também aqui no espaço. No espaço, sim. Agora a opção já realmente foi esta, até porque a igreja vai se expandir aqui para trás do recinto de São João Paulo II. Então passa a ser um aspecto amplo, de onde esperamos também ter lugar para estacionar os veículos. Então, mas tem alguma previsão, Sr. Padre, para o arranque desse projeto? Estamos agora a remexer outra vez os cordelinhos, a ver se a gente consegue lá chegar. Muito bem. Um objetivo, então, a atingir. Portanto, o Dia do Corpo de Deus, dia de primeiras comunhões, portanto, dia importante também para Oliveira do Hospital. Sim, não é? Para Oliveira do Hospital, para todas as paróquias. Em todas as paróquias também é tradicional ser a primeira comunhão ser na festa do Corpo de Deus, em que se recorda o Santíssimo Sacramento. Depois convidamos as pessoas a participar na procissão. Habitualmente é depois da Eucaristia. No caso do Oliveira do Hospital será a Eucaristia da manhã e a procissão à tarde. E convidamos as crianças que fizerem a primeira comunhão da parte da manhã e as que fizeram a profissão de fé a participarem nessa procissão em honra do Corpo de Deus. Muito bem. Sr. Padre, já vamos aqui com o nosso tempo um bocadinho adiantado. Vamos então olhar um pouco para a liturgia deste domingo, dia 12 de junho, domingo da Santíssima Trindade. Sr. Padre, este domingo, este tema da Santíssima Trindade, portanto, é um assunto muito importante para a Igreja. Exatamente. Nós, cristãos, acreditamos num único Deus, um só Deus. Mas, curiosamente, a Sagrada Escritura diz que Deus é amor. Deus é amor. Mas, se Deus é amor, amor quer dizer relação. Deus não é um só monolítico, solitário, não se ama a si finalmente próprio, não é? Egoísta, finalmente dominador, tirano, que acaba por ser um pouquinho o conceito dos muçulmanos. O único Deus, mas ai de quem fala o nome de Deus, merece a morte, porque ele é o único Deus, o dominador, o Senhor. E aparece esta impressão de domínio, de subjugação, de... Não, a Igreja Católica não tem esse. A Igreja Cristã, os cristãos não têm esse conceito de Deus. É um Deus que é amor. Amor quer dizer relação. E então aparece aquilo que se chamou o mistério da Santíssima Trindade. Um único Deus em três pessoas distintas. Ou seja, Deus é único, a mesma substância, a mesma essência, o mesmo ser de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E o Pai é diferente do Filho e o Filho é diferente do Espírito Santo. E o que existe, Deus é amor, é o amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, é uma relação de dar e receber, que é que aquilo que se chama as procissões trinitárias, que é um constante movimento de dar e receber que existe em Deus. E isso chama-se amor. Na Bíblia não aparece esta expressão Santíssima Trindade. Aparece várias vezes referências ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As leituras de Deus vão-nos falar do Pai, de Jesus Cristo, o Filho feito homem, encarnado, do Espírito Santo. Portanto, a Igreja foi desenvolvendo esta ideia de um Deus uno, mas ao mesmo tempo trino. Uhum. Ou seja, um Deus uno, mas não é um Deus solitário. É um Deus que vive, que é a sua essência mais profunda, é comunhão de amor. E quando nós, isto depois na antropologia, quando se aplica ao homem, é muito interessante, porque ajuda-nos a entender aquilo que eu sou. O que é que eu sou? Por isso dizia a importância da visão bíblica do homem. Eu sou, segundo a Bíblia, imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, eu sou chamado ao amor. E só no amor eu me posso sentir feliz e me posso realizar. Não há ninguém sozinho que seja feliz, porque o homem realiza-se no amor. O amor o que é que significa? Significa encontro com o outro. Significa presença do outro. Significa relação. É o pai, ou é o esposo, a esposa, e este amor depois é chamado a prolongar-se no filho. Então a imagem da Santíssima Trindade é muito a imagem desta família, que nós reproduzimos. Mas a essência de Deus é comunhão de amor. É três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, num só Deus. Mas como é que isso se explica? Pronto, na nossa filosofia cartesiana, no nosso pensamento lógico, parece que é incompatível. Nós estamos a falar da essência de Deus, do ser de Deus, que não é propriamente o ser humano ou a natureza humana, é algo que o transcende. Em Deus é assim. E nós somos chamados a entendermos à luz de Deus. E na Bíblia, desde esta perspectiva, tudo ganha um novo sentido. tudo tem a lógica espiritual de Deus, que nós também podemos apercebermos, ainda que não em plenitude. Vamos então olhar e entender melhor o que a liturgia tem então para nos partilhar neste domingo da Santíssima Trindade, na primeira leitura do livro dos Provérbios. Esta leitura fala-nos sobre a sabedoria de Deus que assistia à criação do mundo. Exatamente, portanto aparece a sabedoria de Deus como algo que Deus criou, algo que Deus gera e que era aquela que assistia à criação do mundo. Que, no fundo, todo o mundo foi criado com esta sabedoria de Deus. Isto é muito interessante. Quer dizer que tudo tem uma lógica interna, tudo tem um dinamismo particular. Existem as leis da natureza. De onde é que vêm as leis da natureza? E vemos no macrocosmos. Então, como existe o universo, tantos planetas, sistemas solares, milhões de estrelas. E tudo tem lógica, tudo tem leis. Tudo funciona do modo preciso. Vemos o corpo humano, por exemplo, é uma coisa absolutamente espantosa que nós ainda nem descobrimos. Muitas coisas, mas já sabemos. Mas há muitas coisas que ainda nem sequer sabe. A nossa inteligência, como é que isso funciona? Pois a sabedoria criadora de Deus tudo fez. E isso é um sinal da presença de Deus do universo. E por isso é que nós, contemplando a natureza, contemplando a grandeza do homem, podemos aproximar-nos de Deus. Estamos a tocar a sabedoria de Deus. E quanto mais o homem se aproximar da ciência e do conhecimento científico, mais se aproximará de Deus se tiver esta abertura interior. Porque Deus é o autor de tudo. Também o autor da ciência. O Big Bang, o quê? Pois de onde é que veio o Big Bang? Ah, é uma coisa que aconteceu. Então o mundo aconteceu, é como se mandássemos um caminhão de materiais para o ar e depois caía no chão com uma casa feita. Não. É a sabedoria de Deus que faz que as coisas aconteçam e que nós estamos a descobrir. Portanto, muito apreço por esta sabedoria de Deus. E se formos humildes de coração e formos à procura do conhecimento, esse conhecimento vai aproximar-nos mais de Deus. Às vezes é verdade que entramos em conflito com algumas formulações do conhecimento que até que a Igreja pode apadrinhar. Por exemplo, o sistema solar e o Galileu. Mas isso são deficiências de conhecimento. Isso não é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é a verdade das coisas. Então, olha, é muito bonito quando, através do mundo, também podemos chegar a Deus. Seu Padre, a segunda leitura da carta aos Romanos refere-se mesmo ao Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. É uma carta, uma leitura pequena, mas efetivamente fala de Deus, fala do seu Filho e fala da esperança derramada nos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, no fundo, o que é? Deus é sempre o autor, Jesus Cristo é aquele que viveu no meio de nós, é a referência, é aquele que dá sentido a todas as coisas, até o ponto de dizer, gloriamo-nos nas nossas tribulações. Até nas dificuldades, naquilo que chama a cruz da vida, aí Cristo está presente. E isso que parece que é derrota, que é fracasso, que vai tudo por água abaixo, já não tem sentido. Olha, essa é a glória. Podemos gloriar-nos. Se eu entrar nesta sabedoria de Deus e descobrir que Cristo está aí. E que isso é caminho para me encontrar com Cristo. E então vem é fácil, não é? Chegarmos a esse entendimento. Não é fácil. Implica fé. Mas depois diz, e o Espírito Santo é derramado nos nossos corações para conhecermos a esperança a que somos chamados. Portanto, no meio disto tudo, há o Espírito que nos conduz a esta esperança que dá paz à alma, paz ao coração, dá serenidade e até na tribulação poderemos, como diz São Paulo, gloriar-nos, porque é na tribulação que, se for humilde, vou descobrir essa presença, essa mão salvadora do Senhor que me convida à vida e ao triunfo sobre a dor e sobre a própria morte. Aí está. E o próprio Evangelho de São João também nos diz que o Espírito da Verdade nos fará conhecer a grandeza de Deus. Portanto, é essa grandeza que temos estado a falar. Muito bem. E essa sabedoria também. Aí temos o Pai, que enviou o Filho, diz: o Pai e o Filho, tudo o que é meu é do Pai, tudo o que é do Pai é meu, manifestando esta igualdade perfeita entre o Pai e o Filho, apesar de serem, como dizíamos, pessoas distintas, mas em igualdade e em comunhão de amor contínua. E nós dizemos, mas podemos entender isto? Isto é muito complicado, isto ultrapassa as minhas capacidades. Ah, pois tens toda a razão. Naturalmente não chegas lá. E então diz, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará à verdade plena. A verdade, o que é a verdade? Não é a verdade das coisas, não é a verdade do que acontece. É a verdade de Deus, ou ser, ou entender um pouquinho de como Deus é. A verdade plena é Cristo, eu sou a verdade. A verdade plena é o coração de Deus. Não é? E depois diz, e ele vos falará do que ouviste, portanto, a fé que foi anunciada, esse Espírito que me faz recordar e me faz entender. Diz aqui no ouvido, não é? Ele dirá tudo e vos anunciará o que está para vir. Este dia tinha também uma reunião em que meditávamos um bocadinho, uma espécie de lexia divina, e uma pessoa lia numa outra Bíblia que dizia: e vos interpretará tudo o que foi dito. Interpretar, é isso mesmo. Portanto, o Espírito interpreta a palavra de Deus, dá-nos o conhecimento dessa palavra de Deus. Sem a luz do Espírito Santo, eu não posso entender a palavra de Deus. Nem posso entender a fé. E a fé torna-se-me, parece que um vazio. Porquê? Olha, não tens o Espírito de Deus. Estás a viver sem o Espírito Santo. Ou seja, não tens o amor de Deus no teu coração. Não podes entender a linguagem de Deus. Torna-se... Por vezes até acham estranha, não é? Estranha e incompreensível. É o Espírito de Deus derramado justamente no Pentecostes, que celebrámos no domingo passado, que nos faz entender este mistério, esta beleza, esta harmonia e o sentido da vida. Ele vos explicará o que há de acontecer. O que é que vai acontecer? É que eu serei abraçado pelo Pai. Deus me acolherá na sua comunhão de amor. Eu participarei da comunhão de amor trinitária. Estarei imerso na grandeza de Deus. Esse é o meu futuro, é a minha felicidade. É aí que está a Nossa Senhora. Já está na plenitude. Eu estou a caminho, espero lá chegar. E o Espírito Santo que me faz entender isso e que me faz dar esperança à vida e me faz peregrino a caminho da pátria celeste, vivendo neste mundo, ordenando este mundo desde os valores de Cristo. Falávamos na eutanásia ao princípio. É preciso olhar para Cristo para interpretar, entender o que é o homem. Tiras o Espírito Santo, olha, fica apenas mundo, fica apenas interesses de uns e de outros, fica apenas uma racionalidade que definitivamente não é a resposta do homem, porque o homem não é só razão. O homem é transcendente. O homem tem uma dimensão espiritual que transcende o próprio ser material. E eu sou mais do que a minha matéria, com o meu corpo. Eu sou mais do que isso. E às vezes vemos, perdi uma mão, perdi um pé, estou doente, mas o meu espírito pode estar forte e renova-se. Porque eu descobri uma outra dimensão que eu tenho, que é essa dimensão espiritual, assistida pelo Espírito de Deus, que me dá outra perspectiva. Portanto, eu sou mais que o meu corpo. O homem é mais que o seu corpo. Tem uma dimensão espiritual. A Bíblia diz que eu sou por divino. E no final, todo o meu ser e também o meu corpo está chamado a participar nessa comunhão de amor com a Santíssima Trindade, como Cristo e como Nossa Senhora. Portanto, eu diria que é algo muito bonito, não é? Muito bem. Sr. Padre, estamos a terminar, não é, o nosso programa de hoje. Olhamos então para a liturgia deste domingo, dia 12 de junho, domingo da Santíssima Trindade. E nem de propósito, Sr. Padre, também a música escolhida encaixa na perfeição. Exatamente, então vamos ter. Não é? Mas agora eu diria que falámos há bocado das tribulações. As pessoas andam com muitas tribulações. Muitas tribulações. E antes de vir para aqui, uma pessoa... Ai, seu padre, isto está muito duro. Uma coisa dura. Não está aqui um vazio. Vivemos todos com tribulações. Muitos nós escondemos. Barremos todo baixo do tapete. Mas depois a crise manifesta-se de muitas maneiras. Depois não temos equilíbrio para falar com os outros. Não temos paz. Não temos harmonia. Vemos que as famílias não se entendem uns contra os outros. Depois procuramos coisas sucedâneos. De ontem, por acaso, via um vídeo, até achei muita piada, um vídeo africano. Estava a dizer, então, olha lá, então, e se a sua mulher não quiser ter relações, como é que faz? Ah, eu digo-lhe, até se ela não quiser. Ah, boa rua, pois. E arranjo outra. Mas este é o nosso mundo. E a mulher? Acaba por ser mesmo. Não, a mulher tem que ser mais... Não podia dizer em público, mas é a mesma coisa. Porquê? Falta a harmonia, falta esta força. Então todos necessitamos de Deus. E vamos à procura do psicólogo, do reiki, de não sei o quê, daquilo e daquele outro, do budismo, do hinduísmo, ou dos muçulmanos, que então é um andar para trás, é um caminho para trás. Ou se procurar absurdo. Outras vias, não é? Quando e é temos o tesouro. O tesouro, Júzia, é um tesouro de barro. É que é frágil, mas é um tesouro. É um tesouro escondido. Vamos à procura do nosso tesouro, que é a fé cristã. E se quiseres mais, a fé católica, sim. Acredito que a fé católica é a plena revelação de Cristo ao mundo. Com os problemas que existem na igreja, isso é outra coisa. Existem... Judas também traiu o Senhor. Então há pecado... Mas a mensagem é plena. A totalidade de Cristo está presente na igreja católica. Então, olha, é também um convite a quem me ouve. Que não tenha receio de procurar a Deus. O seu bispo, estes dias, numa reunião que vinha com ele, dizia, olha, às vezes a igreja oferece pouco e fraco. A oferta que dá é pouca e fraca. Essa é a nossa responsabilidade como pastores, mas também a responsabilidade dos leigos. Procuremos bastante e bom, mas sugerimos, vamos à procura, apoiemos. O cristão não é um consumidor de serviços religiosos. O cristão é aquele onde o Espírito atua para renovar a face da Igreja. Todos. Então, todos são chamados a participar. Esta festa do Espírito Santo também nos diz isso. Deus, comunhão de amor. Só na comunhão de amor temos força e temos sentido. E os cristãos vivem muito longe, muitas vezes, do que é o amor. E do que é a comunhão de amor com os irmãos. Muito longe. E esse é o desafio. Essa é a vontade do Senhor. E a Santíssima Trindade vem convidar-nos justamente a isso. Só no amor o homem pode ser feliz. Só amando e sendo amado se pode ser feliz. Que a Igreja seja sinal do Reino de Deus, como amando-nos e deixando-nos amar, procurando comunhão de uns com os outros. Aí está Deus presente. Onde há amor, Deus está presente. Muito bem. Seu Padre, então temos esta proposta, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para pronto, escutarmos. É um canto assim, dar mais juvenil, mas fica com esta mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo faremos. E quando o fizermos, Deus estará connosco e teremos um coração grande para amar e cheio de esperança, mesmo nas dificuldades. Ficamos então com esta proposta musical do seu padre António Loureiro no fecho do nosso programa, nesta sexta-feira, dia 10, e com a reposição no próximo dia 12 de junho. Seu padre, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado igualmente, até outro dia, agora que acaba a catequese, que os pais depois continuem a acompanhar os seus filhos, testemunhando que vale a pena ir a Cristo. E nas férias também é tempo de Deus, já agora aproveitar também para lançar esse desafio. Na primeira quarta-feira de julho, teremos a oração do Louvor e Misericórdia, que retomámos recentemente, e que nesta oração que vamos fazer vai ser especialmente vocacionada para as crianças da catequese e para os seus pais, para que descubram que nas férias também há lugar para Deus, que Deus não faz férias. Por outras palavras, Deus continua a amar-nos durante as férias e somos chamados a ir à sua procura também durante as férias. Fica aqui então este desafio, Sr. Padre António Loureiro. Nós damos por terminado este nosso programa. Regressamos para a semana. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.